A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Mantena, no Vale do Rio Doce, firmou um termo de ajuste de conduta com o município de São João do Manteninha para regularizar o quadro de servidores. Em 10 meses, os servidores contratados irregularmente deverão ser dispensados, como explica o promotor de justiça de Mantena, Reinaldo Pinto Lara. Isso aqui determina que o município reconhece como irregulares as contratações temporárias de pessoal para cargos que não efetivos e também que no prazo de 10 meses o município cesse a contratação de temporários e que após 10 meses só fiquem na prefeitura servidores concursados. O TAC também determina que o prefeito pague uma multa correspondente a um mês do subsídio. Caso o acordo não seja cumprido, o prefeito será multado em R$ 1.000 por servidor mantido ou contratado irregularmente. A Promotoria de Justiça começou a atuar no caso em 2017, após receber uma denúncia anônima. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.